Ficheiro 10. Sou enfermeira. Nota do tradutor. Nurse, enfermeira em inglês, também quer dizer ama de leite. Sou enfermeira, expliquei, sentindo-me um pouco na defensiva. Os olhos de Dougal, assim como os de Rupert, recaíram sobre os meus seios e lá permaneceram com uma espécie de horrorizado fascínio. Trocaram olhares. Depois Dougal olhou de novo para o meu rosto. Pois que seja, disse, erguendo as sobrancelhas para mim. Para uma ama de leite parece ter alguma habilidade de cura. Pode estancar o ferimento do rapaz o suficiente para ele montar um cavalo? Posso fazer um penso ao ferimento, sim, respondi com considerável rispidez, desde que tenha alguma coisa com que o cobrir. Mas o que quer dizer com ama de leite? E por que acha que eu iria querer ajudá-lo? Fui ignorada, enquanto Dougal se virava e falava para uma mulher agachada no canto, numa língua que indistintamente reconheci como sendo gaélico. Cercada pelo bando de homens, eu não havia notado a sua presença. Vestia-se de modo estranho, pensei, com uma saia comprida e esfarrapada e uma blusa de manga comprida, semicoberta por uma espécie de corpete ou colete. Tudo parecia meio encardido, inclusive o seu rosto. Entretanto, olhando à minha volta, pude notar que a cabana não só não tinha eletricidade, como também não possuía água canalizada. Talvez houvesse uma desculpa para a sujidade. A mulher fez uma rápida vénia e, passando por Rupert e Murtagh, começou a remexer num baú de madeira pintada que estava junto à lareira, surgindo finalmente com uma pilha de trapos. Não, isto não serve, declarei, manipulando-os com cuidado. Primeiro, o ferimento tem de ser desinfetado, depois coberto com um pano limpo, se não houver ligaduras esterilizadas. As sobrancelhas ergueram-se por todo o aposento. Desinfetado? Respondeu o homenzinho cautelosamente. Sim, isso mesmo, afirmei, achando um pouco simplório, apesar do seu sotaque educado. Toda a sujidade tem de ser removida do ferimento e ele tem de ser tratado com um composto que desencoraje a proliferação de germes e promova a cura. Como o quê, por exemplo? Como tintura de iodo, respondi. Não vendo nenhum sinal de compreensão nos rostos à minha frente, tentei de novo. Sulfamidas? Ácido carbólico diluído? Sugeri. Ou talvez apenas álcool? Olhares de alívio. Finalmente eu encontrara uma palavra que pareciam reconhecer. Murtagh enfiou o cantil nas minhas mãos. Suspirei com impaciência. Sabia que as terras altas eram primitivas, mas aquilo era quase inacreditável. Olhe, disse, com toda a paciência que pude reunir. Por que não o levam à cidade? Não deve ficar muito longe e tenho a certeza de que haverá um médico lá que pode tratar dele. A mulher olhou para mim boquiaberta. Que cidade? O grandalhão, chamado Dougal, ignorava a discussão, espreitando cautelosamente a escuridão lá fora pela borda da cortina. Deixou-a cair e caminhou silenciosamente para a porta. Os homens fizeram silêncio quando ele desapareceu na noite. Em poucos instantes estava de volta, trazendo o careca e o aroma pungente e frio dos pinheiros escuros com ele. Sacudiu a cabeça em resposta aos olhares interrogativos dos homens. Não, nada por perto. Vamos imediatamente enquanto é seguro. Vendo-me, parou por um instante pensando. De repente indicou-me, com o movimento da cabeça, a decisão tomada. Ela virá connosco. Remexeu na pilha de panos sobre a mesa e escolheu uma tira esfarrapada. Parecia um lenço de pescoço que já vira dias melhores. O homem de bigode não pareceu inclinado a concordar com que me levassem. Por que não a deixamos aqui? Dougal lançou-lhe um olhar impaciente, mas deixou a explicação a cargo de Murtagh. Onde quer que os soldados ingleses se encontrem agora, estarão aqui ao amanhecer, o que não falta muito, se pensarmos bem. Se esta mulher for uma espia inglesa, não podemos arriscar a deixá-la aqui para lhes dizer para onde fomos. E se ela não estiver em bons termos com eles, Olhou para mim em dúvida. Certamente não podemos deixar uma mulher sozinha aqui em roupa interior. Animou-se um pouco, manuseando o tecido da minha saia. Ela deve valer um bocado para um resgate. Apesar da pouca roupa, é coisa fina. Além do mais, interrompeu Dougal, ela pode ser útil pelo caminho. Parece saber um pouco de cuidados médicos. Mas não temos tempo para isso agora. Receio que tenhas de passar sem ser desinfetado, Jamie, disse, dando uma palmadinha nas costas do jovem. Podes cavalgar só com uma mão? Posso. Bom rapaz. Tome, disse, atirando-me o pano encebado. Ligue o ferimento dele depressa. Vamos partir imediatamente. Vocês dois, peguem os cavalos, disse, virando-se para o cara de foinha e o gordo, chamado Rupert. Revirei o farrapo nas mãos com repugnância. Não posso usar isto, queixei-me, está imundo. Sem vê-lo mover-se, deparei-me com o grandalhão a agarrar-me pelo ombro, os olhos escuros a poucos centímetros dos meus. Faça-o, disse. Libertando-me com um empurrão, caminhou a passos largos em direção à porta e desapareceu atrás dos seus dois esbirros. Bastante abalada, voltei-me para a tarefa de ligar o ferimento da melhor forma possível. A ideia de usar o imundo lenço de pescoço era algo que a minha formação de enfermeira não me deixava considerar. Tentei esconder a confusão e o pavor na tarefa de tentar encontrar algo mais adequado. E após uma busca rápida e inútil na pilha de farrapos, finalmente decidi-me por tiras de rayon rasgadas da bainha da minha combinação. Embora longe de estarem esterilizadas, eram sem dúvida o tecido mais limpo à mão. O linho da camisa do meu paciente era velho e gasto, mas ainda assim surpreendentemente forte. Com certo esforço, rasguei o resto da manga e usei-a para improvisar uma charpa. Dei um passo atrás para analisar o resultado do penso improvisado e esbarrei no grandalhão, que entrara silenciosamente para observar. Olhou com ar de aprovação para a minha obra. Bom trabalho, rapariga. Vá, estamos prontos. Dougal entregou uma moeda à mulher e conduziu-me apressadamente para fora da cabana, seguido mais lentamente por Jamie, ainda um pouco pálido. Tendo-se levantado do banquinho baixo, o meu paciente mostrou ser bastante alto. Ultrapassava Dougal em vários centímetros, ele próprio um homem alto. Rupert, o da barba preta, e Murtagh seguravam seis cavalos, sussurrando-lhes palavras carinhosas em gaélico no escuro. Era uma noite sem luar, mas a luz das estrelas refletia-se nas taxas de metal das celas em lampejos prateados. Ergui os olhos e quase fiquei sem fôlego, maravilhada. O céu noturno estava esplendorosamente coberto de estrelas, como eu nunca vira. Olhando para a floresta à minha volta, compreendi. Sem nenhuma cidade nas proximidades para velar o céu com a sua luz, as estrelas dominavam a noite sem concorrência. Então parei de repente, sentindo muito mais frio do que o frescor da noite justificava. Nenhuma luz de cidades? Que cidade? Perguntara a mulher lá dentro. Habituada como eu estava a apagões e ataques aéreos dos anos de guerra, a ausência de luz de início não me perturbara. Mas estávamos em tempos de paz e as luzes de Inverness deveriam ser visíveis por vários quilómetros. Os homens eram figuras indistintas na escuridão. Pensei em tentar escapar silenciosamente para o meio das árvores, mas Dougal, aparentemente adivinhando os meus pensamentos, agarrou-me pelo cotovelo e empurrou-me em direção aos cavalos. Jamie, sobe, disse. A rapariga vai no teu cavalo. Apertou-me o cotovelo. Pode segurar as rédeas, se o Jamie não conseguir apenas com uma das mãos, mas tenha o cuidado de se manter sempre perto de nós. Se tentar alguma outra coisa, corte-lhe a garganta, percebeu? Assenti com a cabeça, a garganta seca demais para responder. A voz dele não era particularmente ameaçadora, mas acreditei em cada palavra. Eu era a menos inclinada a tentar alguma coisa, já que não fazia a menor ideia do que poderia tentar. Não sabia onde estava, quem eram os meus companheiros, por que razão estávamos a partir com tanta pressa ou para onde nos dirigíamos. mas não tinha nenhuma alternativa razoável a não ser acompanhá-los. Estava preocupada com Frank, que há muito tempo já devia ter começado a minha procura, mas aquele não parecia o momento mais adequado para mencioná-lo. Dougal deve ter pressentido o meu movimento de cabeça, porque me largou o braço e se agachou ao meu lado. Fiquei parada, a olhar estupidamente para ele, até ele dizer entre dentes: "O seu pé, dê-me o seu pé! O seu pé esquerdo!", acrescentou, contrariado. Rapidamente tirei o pé direito da sua mão e ergui o esquerdo. Resmungando baixinho, ele soube-me para a cela, diante de Jamie, que me apertou contra si com o braço bom. Apesar da estranheza geral da minha situação, senti-me grata pelo calor do jovem escocês. Cheirava fortemente a fumo, sangue e sujidade, mas o frio da noite atravessava o meu vestido fino e fiquei contente por poder recostar-me contra ele. Sem mais do que um leve tinir dos freios, partimos na noite estrelada. Não havia conversas entre os homens, apenas uma cautelosa vigilância geral. Os cavalos começaram a trotar e assim que chegámos à estrada fui sacudida com demasiada força para querer falar, mesmo supondo que alguém estivesse disposto a ouvir-me. O meu companheiro parecia não estar a ter muita dificuldade, apesar de não poder usar a mão direita. Eu podia sentir as suas coxas atrás das minhas, às vezes mexendo-se e pressionando para guiar o cavalo. Agarrei-me à borda da pequena sela para me manter sentada. Eu já montara antes, mas não era nem de longe o cavaleiro que Jamie era. Após algum tempo chegámos a uma encruzilhada, onde parámos por um instante, enquanto o careca e o líder confabulavam em voz baixa. Jamie largou as rédeas sobre o pescoço do cavalo, deixando-o afastar-se para a beira da estrada para pastar, e começou a remexer-se e a contorcer-se atrás de mim. "Cuidado!", exclamei. "Não se mexa assim ou penso sairá. O que está a tentar fazer?" "Soltar o meu manto para a cobrir", respondeu. "A senhora está a tremer de frio, mas não consigo fazer isso só com uma mão. Consegue chegar ao meu alfinete por mim?" Depois de muitos esforços desajeitados, conseguimos soltar o manto. Com uma destreza surpreendente, ele fez o tecido girar e recair como uma manta em torno dos meus ombros. Em seguida, puxou as pontas por cima dos meus ombros e prendeu-as cuidadosamente sob a sela, pelo que ficámos os dois confortavelmente cobertos. "Pronto", disse. "Não vamos querer que congele antes de chegarmos lá." "Obrigada", disse, agradecida pela proteção. "Mas para onde vamos?" Não podia ver-lhe o rosto atrás e acima de mim, mas ele hesitou antes de responder. Finalmente deu uma pequena risada. "Para dizer a verdade, não sei. Acho que vamos descobrir quando chegarmos, não é?"